Wunder der Welt, Mega Laser. Mega Laser, o peso do reggae. Capitão Riverside, amigo em directo para Maidá. Yes. Ela sabe que eu não vou. Ela já que sabe, mas não topa. Ela sabe que eu não vou. Ela sabe que fez me dar-lhe. Quantos momentos nos hemos perdido? Las veces que hemos desistido, pero es muy sabio el tiempo que nos da todo en su momento. Hoy nuestro amor es un acierto y no podemos parar de reír. Hey. ¿Cuántos consejos hemos recibido? ¿Y cuántos los malos que hemos percibido? Pero brindados estamos y con orgullo caminamos. Apretadas nuestras manos, nuestro amor es un fuego, darle. Ella sabe que uno va. Ella ya que sabe, mas no topa. Ella sabe que uno va. Ella sabe que es mi darle. Ella sabe que uno va. Ella ya que sabe, mas no topa. Ela sabe que eu não vou. Ela sabe que es mi darling. Hey. Tenemos el power que acaricia el mar. Hoy tenemos todo para disfrutar. Arraigo firme y certero de nuestro amor que es verdadero, que es mucho más que sincero, pues no hay nadie que lo sienta así. Hey. Porque nadie lo ha vivido, ensamble con sentido. Tu voz siempre es mi abrigo, porque siempre estás dentro de mí, aún siendo tus latidos. Tu corazón late como el mío, como flores en el río, baby. Ella sabe que uno va. Ella ya que sabe, más no topa. Ella sabe que uno va. Ella sabe que es mi darling. Ella sabe que uno va. Ella ya que sabe, más no topa. Ella sabe que uno va. Ella sabe que es mi darling. ¿Cuántos momentos nos hemos perdido? Las veces que hemos desistido, pero es muy sabio el tiempo que nos da todo en su momento. Pues nuestro amor es un acierto y no podemos parar de reír. Hey. ¿Cuántos consejos hemos recibido? ¿Y cuántos los malos que hemos percibido? Pero blindados estamos y con orgullo caminamos. Apretadas nuestras manos, nuestro amor es un fuego, darling. Hey. Ella sabe que uno va. Ella ya que sabe, más no copa. Ella sabe que uno va. Ella sabe que es mi darling. Ella sabe que uno va. Ella ya que sabe, más no copa. Ella sabe que eu não vou. Ela sabe que es mi darling. Hey. Mega Laser. Mega Laser. But I'm not crawl on my belly like a reptile. Jah know I'll walk, I'll talk, but I'm not crawl on my belly like a reptile. Going to Miami via Vancouver, coming from Jamaica. Bang ding, dong, ding, ding, ding. I was on the outside, for some reason they won't let me enter. I went to the border, they say my passport was not in order. And so, seven of us got back on the bus, felt like a loser. We rent some rooms, we got some food, I'm high a dreamer. I went to some club, they were playing reggae rap and blues. I know I'm a winner, but this time they say I'm a loser. But I say, hey, but I say, hey. But I'm not crawl on my belly like a reptile. Jano, I'll walk, I'll talk, but I'm not crawl on my belly like a reptile. Discipline child. The next day, I came back to the embassy. Bang, ding, dong, ding, ding, ding. I was an early birdie at 8:30. Set the mouse free, let him enter. Don't forget, immigrants build this country. Out of all the people, me they decided to pull over. He said, come this way, you look like somebody we are look for. Search in my bag, take my shoes, run it to the computer. Bang, ding, ding, ding, ding. Boom, pem, pe, whoop, pem, pem, pe, pem, pe, ho. Who feels it, knows it. Whoop pem pe, whoop pem pem pe pem pe ho. I'm about to expose it. Sending harder, harder to get across the border. Ain't no giant. Trying harder, harder to get across the border. To hit the my heart. alone. You're so beautiful and warm. I do. I want to be with you. O Pancadão Arrastão, que é sucesso por onde passa. Pancadão Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. Is there in you anyway? Pancadão Mega Laser. Mega Laser. A pressão do pancadão da massa. Da hora certa. 23:32. Vá se preparando para receber a melhor mistura de ritmos. Vem aí! Prepare-se para curtir e dançar com a melhor mistura de ritmos. Vem aí a noite do reggae e piseiro. Sexta-feira, 29 de agosto, no bar FC, na localidade Chapada do Urubu, em Batalha. Vem pro evento mais esperado. Pela primeira vez, Pancadão Mega Laser. Mega Laser, a mais tocada do Piauí. Uma das maiores referências em reggae do Piauí. Ainda tem Ricardo Cantor e Forró da Farra. Essa vai sacudir sua noite. Uma noite de puro agito e muita animação. Gente bonita, cerveja gelada e os melhores ritmos. Com ela, Mega Laser. Mega Laser. Tem grande promoção de cerveja. 60 fardos de cerveja a R$1. Ricardo Cantor e Forró da Farra. Pra toda a nação forrozeira. Com segurança dentro dentro e fora do clube. Sexta-feira, 29 de agosto, no bar FC, na localidade Chapada do Urubu, em Batalha. Organização Sulim Produções e Eventos. Esse encontro vai ser top demais. Homem, não acredito não, de novo, no prego. Que isso aí, macho? Essa minha moto só vive no prego, já levei ali, acolá, em tudo que é mecânico e nada, só me dando prejuízo. Vai no motopeça Bila Show, do nosso amigo Bila. Lá é primeira, é? Homem, o Bila é profissional, o cabo é tão entendido de moto, que todo mundo só vai lá. Eita, é mesmo, né? Você faz todos os serviços na tua moto e mais, ele vende peça original com menor preço e ainda tu paga no cartão. Na Moto Peças Bila Show, você faz todos os serviços na sua moto. E mais, o Bila Show vende peças nacional e original com o menor preço e você ainda paga no cartão. Serviço profissional em mecânica de moto com garantia e agilidade. Moto Peças Bila Show, peças e acessórios, injeção eletrônica, scanner computadorizado, bloqueador, rastreador, parte elétrica, revisão completa, alinhamento de rodas e chassi. Deu problema em sua moto? Temos reboque na hora que precisar. Moto Peças Bila Show, Avenida Ana Maria Gonçalves, número 7310, Pedra Mole. Telefone 98820-1571 ou 99427-0885. Precisa de material de construção? A RN Construções é o lugar certo para você. Trabalhamos com produtos que vão desde o cimento até sua caixa d'água. E tudo com o melhor preço do mercado e ótimas formas de pagamento. Entre em contato agora e agende uma visita. E vamos oferecer a melhor condição para facilitar a sua obra. E também fazemos entrega de gás a domicílio. RN Construções, Avenida Gurupá, 8350, Tabajaras. Fone 99400-5385 ou 994-38-3664. Aceitamos cartões de crédito e Pix. RN Construções, construindo com qualidade. Clube do Zé Luiz, em Lagoa do Governo, promove aniversário de 9 anos. Vem aí, dia 18 de outubro, sábado, a partir das 21 horas, o maior baile de aniversário da região. Aniversário de 9 anos do Clube do Zé Luiz, em Lagoa do Governo. E pra comemorar tem um dos maiores pancadões do Piauí, Pancadão Império do Sul. O pancadão mais badalado do Piauí, Pancadão Império do Sul. Com os DJs Rafael, DJ Manuel e DJ Anderson. Tem também Buraco Negro, com os DJs Ivan Lima e Chico Neto. Participação de Zé Pinguelo. Haverá brindes pra galera regueira. Marque na sua agenda, 18 de outubro, sábado. É pra dançar e curtir a noite toda com Buraco Negro e o Pancadão Império do Som. Te vejo lá. Apoio Luciano CDs. Se é Mega Laser, a galera dança. Thank you. Touching time. Mega Laser, simplesmente fantástico. Só pra te ver dançar pelada. só tu tá tchau, tchau. Linda que esse rapetito te dá tchau, tchau, tchau. Quando esse fundo só tu tá tchau, tchau. Linda que esse rapetito te dá tchau, tchau, tchau. Quando esse fundo vai rapetão, tchau. Tão tocando o chão, vai rapetão, tchau, tchau. Tão tocando o chão, vai rapetão, tchau. Tão tocando o chão, vai rapetão, tchau, tchau. Tão tocando o chão. Ooh, my praise. Oh, Confira a hora certa. Meia-noite e um minuto. Clube do Zé Luiz, em Lagoa do Governo, promove aniversário de 9 anos. Vem aí, dia 18 de outubro, sábado, a partir das 21 horas, o maior baile de aniversário da região. Aniversário de 9 anos do Clube do Zé Luiz, em Lagoa do Governo. E pra comemorar tem um dos maiores pancadões do Piauí, Pancadão Império do Som. O pancadão mais badalado do Piauí, Pancadão Império do Som. Com os DJs Rafael, DJ Manuel e DJ Anderson. Tem também Buraco Negro, com os DJs Ivan Lima e Chico Neto. Participação de Zé Pinguelo. Haverá brindes pra galera regueira. Marque na sua agenda, 18 de outubro, sábado. É pra dançar e curtir a noite toda. Com Buraco Negro e o Pancadão Império do Som. Te vejo lá. Apoio Luciano CDs. Alô, nação regueira. Alô, galera. Vem aí mais um mega baile. É dia 22 de agosto. Pela primeira vez, Pancadão Mega Laser de Teresina. Mega Laser, a mais tocada do Piauí. E você das regiões de Milagres, Madeiro, Joca Marques, Matias Olímpio e demais regiões são nossos convidados especiais. É dia 22 de agosto na Casa de Shows e Eventos DM Costa, no povoado Murici, Madeiro, Piauí. A casa mais movimentada do momento. Lembrando que temos os primeiros 200 ingressos antecipados a R$10. Muita gente bonita, cerveja gelada, respeito e segurança a noite inteira. Olha que zuzu. Você não vai faltar. É sexta-feira, dia 22 de agosto. Avisa aí nos contatinhos. Pela primeira vez, na Casa de Shows e Eventos DM Costa, no povoado Murici. Pancadão Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. O peso do reggae. Organização, professor DM Costa e DPV Produções. Eu vou, você vai. E todo mundo vai! Pancadão Mega Laser. Mega Laser. A estrutura de reggae mais tocada do Piauí, Ceará e Maranhão. Siga o Pancadão Mega Laser nas redes sociais: Instagram, Facebook e YouTube. Pancadão Mega Laser, do Piauí para a sua cidade. Contatos para shows e eventos: 86 99466 4189. Mega Laser. Falar com DJ Assis Roots. O Lava Jato do Zé Ângelo abre as portas para o maior show de reggae já visto na região. E as atrações são de peso. A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área. Pancadão G Pessoal, a número 1 no coração. Aniversário da GD Som! Podem espalhar, 16 de agosto tem a gravação do DVD da maior estrutura de reggae do Piauí. Pancadão GD Som! DVD 2025! GD Som! No comando, Frank DJ! Ainda tem... Pancadão Mega Laser, a mais tocada do Piauí. Pancadão Mega Laser e Pancadão GD Som, juntos em um só palco. E fazendo aquele esquenta legal tem Paredão Tô na Farra. Note essa data: sábado 16 de agosto, maior show de reggae já visto na região. Mega Laser e Pancadão GD Som, DVD 2025, mais comentado do momento. Tô chegando grande pra cuidar do teu coração, mas calma vida, não chora não. Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão, mas calma vida que eu tenho.

Mega Laser. Mega Laser, o peso do reggae. Tô partindo com Mandela em busca de um balde.

te namorar, por mim te ela em casamento. Tudo por prazer, isso coisa de momento. Novinha safada, eu sou marolento. Novinha safada, nós tem o talento. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Pode vir bem capiranha, coisa de momento. Pode vir bem capiranha, coisa de momento. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Promete namorar, promete ela em casamento. Tudo por prazer, isso coisa de momento. Novinha safada, eu sou marolento. Novinha safada, nós tem o talento. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Pode vir bem capiranha, coisa de momento. Pode vir bem capiranha, coisa de momento. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. Morte bota soca soca, joga tudo dentro. O Pancadão Arrastão, que é sucesso por onde passa. Pancadão Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. Pancadão Mega Laser. Mega Laser. A pressão do pancadão da massa. Ghetto is where I grow. Pain and tribulation all I know. Mommy and daddy all now we are left. Oh, mommy, we have to suffer so. Hey, stormy come, blow down back the hole. Rain up through my one window. Shoes tear up, toe just a show. Jano, me Jano. Hey, me no know. Dano me no know. Dano, dano me no know. Drop no store, else police beat me, make me box score. She tell her daughter, don't turn the hole. Just take this operation so whole. Hey, 5 on the bed, 4 on the floor. Where we are go to, we don't know. Oh. Mama just a ball, Papa just a ball. The point is, crime is to be poor. The bed, 4 on the floor. Pay me and go to me, no, no, oh, oh. Mama just a ball, Papa just a ball. The queen is prime is to be poor. Hey, me no, no. wounded in front of the infantile child under the hole. Them want to know. Who killed little Ado? Them want to know. Who killed little Ado? I know me no know. Who killed little Ado? I know me no know. Who killed little Ado? Da hora certa. Meia-noite e 32 minutos.

We'll be right back. said we hard, cause the life we know is rough. Every corner, every melody, always keep it tough. Slinging bags, making money, serving them rocks. Just a double up and hold down the spot. They'll say police on the block, yellow tape, yes, I round eye. Dead body down, release, try to blame eye. Is it cause of California life I live? Is it cause of California? Mega Laser, simplesmente fantástico. Hear them say, dreadlocks can't live in a tenement. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, wah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Dreadlocks can't live in a tenement, yeah. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy. Too much su-su-su-su-su, too much watchy-watchy, wah. Dreadlocks can't live in privacy. Anything him do, old nigga see. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can't smoke him pipe in peace. Too much informers and too much beats. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su su. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Skip, skip, ah, oh, oh, oh, oh. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Dreadlocks can't live in a tenement yard. Too much su su su su su. Too much watchy watchy wah. Too much su su su su su su. Too much watchy watchy wah. Dreadlocks can't penetrate the rain man. All he might do is sell Jaja land. Too much watchy watchy watchy. Too much su su su su. Can't penetrate in a tenement yard. Can't penetrate in a tenement yard. Dreadlocks get licking pipe in peace. Too much informers and too much beers. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Too much watchy, watchy, watchy. Too much su su su su. Yeah, I did it in a tenement yard. Yeah, I did it in a tenement yard. Dreadlocks get licking pipe in peace. Too much Babylon and too much love. Too much a boogie bitty bow. Too much informer. O garoto sou de Teresina. Just like the land I hear the name Africa. Love is on my mind. It's for everyone, no matter where they're from. Love across all lines. Like the feeling about the season changing. Love is a memory. In the last days, amazing. Choose love's speed. How do you know? Well, what you mean to me? True love, where does it show? As I live and I breathe. True love, in the valley of the shadow, I know that you'll be. I am defense, I am confidence, and I conquer enemy. What is love really? Like a musician who only accepts his own musical time. That's like a preacher who only respects Sunday morning and not Saturday night. That's how this soldier can come to effect. That love is more than a man and a wife. I mean, I need true love. Where do you know? But I watch you do it to me. True love, and does it show? As I live and I breathe. In the valley of the shadow, I know you'll be. I am defense, I am confidence, and I come envy. In a time of plenty, DJ Assis, o garoto de soul de Teresina. Things get are gonna keep cooler here. It's gonna keep me strong. When I and I cup is empty, that gonna keep my strong. When I and I cup is full, that keep my from your temptation. On true love, do you know what I want you mean to me? True love, where does it show? As I live and I breathe, in the valley of the shadow. Oh, it draws me mad. You're the best I never had. But I always had you through the night. Did I go too far? If I did, then I was wrong. Should've known this happens every time. I'm not afraid to

have tomorrow. Youth of today will be the future. Youth of today will be the man of tomorrow. Youth of today will be the future. Cha-cha-cha tripping never born be so far. Cha-cha-cha tripping shouldn't feel no pain. Cha-cha-cha tripping never born be so far. Cha-cha-cha children shouldn't feel no pain. Now you can't stop your children, no. Can't stop your children, no. Rasta people step it in Africa, no. Because you can't stop your children, no. Save the youth. Save the youth. Save the youth, and me I tell you the truth. Now it's a story in history. Don't you bother act like it's a mystery. You're taking out the best, you know, history. Where is that? Diamonds and pearl, them take out of Africa. Diamonds and pearl, and left poverty. Diamonds and pearl, them take out of Africa. Diamonds and pearl, and left slavery. They took the diamonds and the pearl and introduced slavery. Then them build up with them cities and them industry. Them raped and pillaged our greatest city. Them wiped out all them from so-called history. Say this was a main job of the missionaries. Subjugation of the people with brutality. Just how we survived is a real mystery. Competition was hard, we had to compete. Diamonds and pearl, them take out of Africa. Diamonds and pearl. Se é Mega Laser, a galera dança. O calor tá aumentado, tá quase 40 graus. As mina tudo de biquíni na praia passando mal. Eu vou mandar um papo, então pode botar fé. Esquece o canudinho e fica o meio de colé. Eu tô querendo de colé. De colé é muito bom. Eu vou comer o de colé. E no sabor de melancia ela já tá viciada. Toma aí, Eduarda. Pega Eduarda, toma de Eduarda, toma. Pega Eduarda. Eu tô querendo de colé. De colé é muito bom. Eu vou comer o de colé. Mega Laser. O calor tá aumentado, tá quase 40 graus. As mina tudo de biquíni na praia passando mal. Eu vou mandar um papo, então pode botar fé. Esquece o canudinho e fica o meio de colé. Eu tô querendo de colé. De colé é muito bom. Eu vou comer o de colé. E no sabor de melancia ela já tá viciada. Toma aí, Eduarda. Pega Eduarda, toma de Eduarda, pega Eduarda. Eu tô querendo de colé. De colé é muito bom. Eu vou comer o de colé. Mega Laser. Mega Laser. O peso do reggae. Mega Laser, Mega Laser, o peso do reggae. Oh,

maluca de bala, louca de bala, maluca de bala. Pancadão Arrastão, que é sucesso por onde passa. Pancadão Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. Mega Laser. Track. I represent New York, I got it on my back. Say that we lost it, so I'ma bring it back. I love the dirty dirty, cause show me love. The ladies start to bounce as soon as I hit the club. But in the Midwest, they love to take it slow. So when I hit the itch, I watch them get it on the flow. And if you need it hyphy, I take it to the Bay. Frisco to Sac Town, they do it a day. Compton to Hollywood, soon as I hit LA. I'm in that low low, I do it the Cali way. And when I hit the shop, people say that I'm fly. They love the way I dress, they like my attire. They love how I move crowd from side to side. They ask me how I do it and simply I reply. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, catch me on the block. Every other day another beat, another drop. 16 bars, 24 pop, 44 song, give me what you got. I'm in the driving car, crush up off the lot. I'm gonna shut my stores down just so I can shop. If you need a, I could get it. Tell me what you need, you know I get them by the flock. I call my homie Black, meet me on the Ave. I hit Wash Heights with the money in the bag. We in the big spin and see my pippin' never drag. Find me with different women that you never had. For those who say they know me, know I'm focused on my cream. Play, you come between, you better focus on the b. I keep it so mean, the way you see me lean. And when I say I'm hot, my this is what I mean. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, shorty see the drop. Me what I paid and I say yeah I paid a guap. And then I hit the switch that take away the top. So chicks around the way they call me cream of the crop. They hop in the car, I tell them all aboard. We hit the studio, they say they like how I record. I gave them Black and I did you wrong. So every time I see them and they tell me that's their song. They say I'm the bomb, they love the way the charm. Hanging from the neck and compliments the arm, which compliments the ear, then comes the gear. So when I hit the room, the shorty stop and stare. Start to hate, rearrange their face. But little do they know I keep them things by waist. Side eye reply, nobody got to be similar to Louise, cause I got the. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. This is why I'm hot, this is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. I'm hot cause I'm fly, you ain't cause you not. This is why, this is why, this is why I'm hot. Pancadão Mega Laser. Mega Laser. A pressão do pancadão da massa. Waterfalls and palm trees, babe.